telhado lá do céu está por cima da chuva. O leite é sangue da vaca e o vinho é sangue da uva. Quem não mata formigueiro está plantando pra saúva. Não tem açúcar nem clara no suspiro da viúva. Moça que morre solteira, tendo juízo morre pura. Vai sendo desmiolada, deixa o fruto da aventura. A garça tem pena branca, o urubu tem pena escura. Papagaio nasce verde, morre verde, não madura. Quando está viva, todo mundo desconjura. Mas depois da onça morta, até medroso segura. Alfaiate e costureira não gostam de linha dura. Por isso a linha do trem nunca serve pra costura. Cachaça e o cigarro é uma dupla de malvados. A cachaça deixa tonto e o cigarro envenenado. O cigarro e a cigarra só viveram separados. Cigarra morre cantando, cigarro morre queimado.